Saulo C, Juliana Felício, Pastor do Rap, DJ Spider pra Beats. É, rapaz. Acorda pra vida, então viva, viva. O coração sangra, cadê a esperança daquele mano, daquela mina que se acaba na carreira de cocaína? Deus, onde vai essas vidas? Deus, nos mostre a saída. Corpos alvejados, crânios deformados. Ligo o rádio, aguardo a notícia. Mas o filho que se vai, que se perde nessa vida, achou o tráfico um jeito mais prático pra comprar um pão, pra comprar comida. É muito fácil andar nessa vida, o difícil é andar conforme a Bíblia. Deixa pra lá, é nós que tá. Mano, esse caminho pode te matar. Como é que vai ficar a sua família, a sua mãe, a sua mina, sua filhinha que vai chorar na despedida? Mano, você nem imagina o desespero. Você não vai ganhar o mundo inteiro. São três caminhos desse jeito: cadeia ou caixão. Você entregará Cristo e é da salvação. Seu verdadeiro cristão. Coração sangra, coração sangra, o amor sangrou. Oh não, o coração sangra, o coração sangra, o amor sangrou. Lembra só do dia da crucificação, como sangrou o coração. Como a coroa de espinhos, o coração sangrou. Por você e por mim a dor suportou. Ao terceiro dia ressuscitou, para te dar vida, alegria e amor. Os dias são difíceis, muitos têm sangrado. Porém é preciso ficar ligado. Na esquina, corpos alvejados. Manos e minas, fiquem ligados. Devemos ter um proceder, fé em Deus, sabedoria. Mano, pode crer, vê se não se esquece, a humildade prevalece. Meu nome você sabe, sou pastor do rap. Finalizo mandando um recado pra todos os manos encarcerados. Creia neste que sangrou, que venceu o ódio, a morte e a dor. Estou falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor. Coração sangra, coração sangra, como sangrou. Oh não, o coração sangra, o coração sangra, como sangrou. Oh, a perta da flor que o vento veio, logo levou. O coração sangra, como sangrou. Será que mereço o preço que ele pagou? Foi por mim, foi por você, foi por amor, para que você pudesse crer, se arrepender, pedir perdão. Sabe que o sacrifício não foi em vão. Aí mano, se põe de pé, sempre na fé. Aí malandro, você sabe como é. Pois é, pois é, se mantendo na fé. Coração sangra, coração sangra, como sangrou. Oh não, o coração sangra, o coração sangra, como sangrou.